Índia Papa Oscar, atingiu 095. Negativo. Índia Mateus, 095, Papa Oscar. Na vertical de Lombar. Gente, o Índia Papa Oscar. Meso 05, aos 20, 129, direita. Direita 219, 605. Salve, Salvador, bom dia, boa no 605, livrou. 5722, 120 graus, 612, tem livre pouso, livre decolagem no zero. Tango Índia Papa Oscar, mantém o 095, está agora 45 milhas nordeste de Salvador, chave Recife, 2685, alternado no 2545, Índia Papa Oscar, bom voo. 12685, alterno 2545, graças, excelente dia, cara. Papa Romeo, Alfredo Abramo, FLS, embaixo travado. Complete final, torre 186, bom pouso. 186, obrigado. Então, 3153, desça para 2 mil pés, ajustando a 012, livre LS, reposta estabilizada. 2 mil pés, livre LS, reposta estabilizada. Porte visual, 130 graus, 4 a nós. Porta visual, Papa Romeo, Alfredo Abramo. Webjet 5722 aos 22, 1935, uma boa viagem. 1935, obrigado. 5722. Oi, Salvador, bom dia. Web 5722, decolado na Gole. Web 5722, contato radar, suba para o 320, sai da Gole. 320 Gole, 22. Poderia para o Agole, dá presente? Autorizado. Obrigado. Whisky 58, subida Puca, transição Aracaju, curva esquerda após a decolagem, 50 no meio ao código, 1935 é o controle. Para nível 390, decola pista 10, sai da Puca, transição Aracaju, primeiro coro da esquerda, 50 ou no meio transponder, 19 no controle, ou no meio 42. Correto, chama para puxa Tonã. Tamará, ou no meio 42. Desça para 4 mil pés, ajustando 012. 4 mil pés, 012, 5316. Dia boa noite, 04. Confirme para o solo. 804, está em autorização para o solo. 1804, está autorizado Galeão, nível de voo 360, via Peru Whisky 50, BDEV, Upper November 857, após conforme rota do plano. Subida da EL, transição LEDA, após o fixo BDEV, curva direita após a decolagem. 5023 é o código, 1935 é o controle. Boa noite, Correto, então, para posicionar. Papa Romeo, Alfa, India Bravo, livrou. Papa Romeo, Alfa, India Bravo, táxi autorizado, Alfa Quilo, parte 3. Alfa Quilo, parte 3, Alfa, India Bravo. Correio, tá 3, 153, estabilizado no X-Ray, passando de acesso. 3153, bom dia, reporte visual, 120 graus, 5 nós. Ajuste 10, 12, 1012. Três, baixa a casa. Pouso autorizado, pistão a 0, 120 graus, 5 nós, 1012. Pouso autorizado, tá 3953. Web 5722, chame Recife 1288, alterna no 3325. 288, 3325, 5722, bom dia. Web 5316 dessa para 2000 pés, ajuste 1012, livre LS, reporte estabilizado. 2012, livre LS, reporte estabilizado. Web 5316. Então, 1-3-1-3-3. Guardião 07, controle, prossiga. Fala Salvador, Guarulhinha 42, estamos vendo minha ponta para você. Pede reporte para o Sul. Afirmativo, está autorizado por chefe da para iniciar táxi. Localizador, 353-16. 353-16, complete final, torre 118-6. 18-6, bom dia. Torre 353-16, bom dia. 353-16, bom dia. Forte visual, no 20 graus, 16. É, confirme para o 53-16? Reporte visual com campo, 130 graus com 4 nós. Reportarei visual com campo, 353-16. 607, autorizado Guarulhos, nível de voo 360 via Peruísque 50. Subida da AEL, transição Leda, após o fixo BDEV, curva direita após a decolagem. 5027 é o código, 1935 é o controle. Através de Pituaçu, Guardião 07. Ok, Golo 607, autorizado Guarulhos 360 pelo ISC 50. Decola no circuito da Israel, Leda e dirigido após Leda, Boa Bidev. Sujeito à confirmação. Então, curva direita após decolagem, nos ponto 5027, controle 1935. Está correto no 607, Israel, transição Leda após o fixo Bidev, correto. Chama pra puxa sonar. Ok, chamaremos pronto. 7907. É, o Guardião 07 intenciona pátio 3. 1715. Brasília aprovado, nível de voo 360, via Bezulu 17, subida gole e transição Ofito, curva direita após a decolagem, 5032 é o código, 1935 é o controle. Autorizado 360 Brasília, via Pessoa no 7, era igual a transição Ofito, curva direita, transfora 5032, controle 935. Correto, chama para puxacionar. Chama lá. 316, livre pouso, 10, 130 graus, 612. Livre pouso, trip 5316. Solo Salvador, gol 1942, ponto para o táxi, 268, altura 23 horas, alterna Salvador. Táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 186, no 642. Juliette Alfa, ponto de espera, dá 1026, gol 1042. Final do pátio 3, Guardião 07. 07, aproximação direta para o Pátio 3 autorizado. O vento 120 graus, 8 nós, já estou visual. Fique atento às aeronaves no Pátio 3, ok? O 07. Ok, ficará atento às aeronaves no Pátio 3, o Guardião 07. Aos 36, agora direita no 219. Direita 219, 353, 16. Para o posto de estacionamento, 804, autorizado, chama para início de táxi. Salve Salvador, muito bom dia. 353, 16, ligou a pista. 53, 16, táxi via Alfa, reporte antes daquilo. Táxi via Alfa, reportará antes daquilo. 353, 16. Salve Salvador. Bom dia, gol 1642.0, pronto. 1642, bom dia, linha decola, 1 pista no 0, 1910 graus, 7 nós. Decola, pista no 0, bola 1642. Fala estabilizado, guardião 07. 07 aos 37, frequência livre ao estacionar. Meia ingresso via Aquilo, Pátio 3. Ingressar via Aquilo, Pátio 3, 353, 16. Guardião 07, retornando. 07. Para o táxi do 3 para o Pátio do Gré. E 07 visual com tripes? Retaguarda agora, que vai parquear no Pátio 3, então na, após o parqueamento do trip tá livre, só seguir direto pro Pátio do Graé, na minha escuta, o 07. 707 após o trip. 897, posição 9, gente daqui. 897, aguarde cópia com fim. Aguardando, 97. 39, controle 1935, uma boa viagem. 42, controle 1935, bom trabalho. Controle, bom dia, gol no 642. Gol no 642, contato radar, fula para o 390, Sirapuca. 390, Sirapuca, gol no 642. Campinas, alternando? Ciência, aguarde para início de táxi. Solo Salvador, muito bom dia, Força Aérea 7108. Força Aérea 7108, o plano para a vitória? Afirmativo. Aguarde, Papa Vitória. Aguardando. O Gol Norte 04, táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Um 897, pronto para cópia. Afirmativo, prossiga. Tá autorizado com fins, nível de voo 360, via Upper Zulu no 6, subida da El, transição lenta após o fixo Bridging, Bridge intercepta Upper Zulu no 6. Primeira curva direita após a decolagem, 5033 é o código, 1935 é o controle. Tá autorizado 360, saída da El, a Leta, Bridge, após Bridge Upper Zulu 16. Vai decolar da 10 com curva direita, 5033, 1935 é o controle. Bom, 897, cotejamento correto, chame para o puxa acionar. Chamarei para o puxa acionamento, 897 da Gol. Força aérea 7108, pronto para a cópia? Pronto para a cópia, 7108. Autorizado Vitória, nível de voo 080, vai prosseguir direto, coral, após direto as posições, conforme a rota do plano de voo. A subida coral, curva direita, pistão no 0, 5042 é o código, 1935 é o controle. Para Vitória 080, direto, coral, conforme o plano. A saída é coral com curva direita, pista é 10, o transponder é 5042 e controle 1935, 7108. Força aérea 7108, cotejamento correto, já está pronto para acionamento? Afirmativo. Livre acionar, chama para início de táxi. Para a prensa de táxi, 7108. Juliette Romeu, bom dia, prossiga. Paralela a parte da situação, um minutinho. Um minutinho não, alguns segundos só. Juliette Romeu, agora sim, copia. Salvador, Salvador, 500 pés, sobrevoo paralelo ao parque do Pituaçu, após decolagem curva direita, pista no 7, 0115 é o código, 1935 é o controle. Total 991. Salvador, total 9910, bom dia, sente a informação, Kilo. Total 9910, acelera a identificação, autorizado chegada a mar e desse mantém o 050. Copiado, chegada a mar, autorizado nível 050, 9910. Bom dia, Papa Farmite, Juliette Romeu, o pátio da Bata, sendo chamado para o táxi. Voando 642, chame Recife, 1285, alternar 12545. 2685 na 642, graças. Noite 04 aos 45, 1935, uma boa viagem. 1935, 804, bom dia. 5514, afirmativo, informação, quilo. Autorizado Aracaju, nível de voo 190, via Golf 677, subida Pucca, transição Aracaju, curva esquerda após a decolagem, 5046 é o código, 1935 é o controle. Autorizado Aracaju 990, via Golf 677, saída Pucca, transição Aracaju. Transponder 5046, ponto de saída 935, 5514. Correto, chama para posicionar. Manda para posicionar. Solo Gol 907, Puxibé, acionamento, posição 5. Autorizado, chama para gente táxi, Gol 907. Gol 907. Salvador, Força Aérea 7108, pronto para o táxi. Força Aérea 7108, me confirme o PLB, por favor. Está com 6 a bordo. Meia dúzia, ciente. Está autorizado o táxi até o hotel. Reposte no hotel. A intenção é decolar da cabeceira ou da interseção? A intenção é decolar da cabeceira. Informará no hotel para o cruzamento 7108. Afirmativo. Romeu, além decola, pista 97, 130 graus, 79 ao 1000. Além decola, Romeu.